taca a perereca no chão, joga a perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Joga a perereca no chão, joga a perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Ela taca, taca, taca, taca, taca a perereca no chão, joga a perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Joga a perereca no chão, joga a perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Ah, ah, ah, ah, joga a perereca no chão. Ah, ah, ah, ah, joga a perereca no chão. Ah, ah, ah, ah, joga a perereca no chão. Ah, ah, ah, ah, joga a perereca no chão. Acesse já facebook.com/DJ Moisés MT. Equipe Menino Malino, especial Bandolim. Viemos para inovar nas coreografias. Tem que respeitar, esse é o bonde das maravilhas. Viemos para inovar nas coreografias. Tem que respeitar, esse é o bonde das maravilhas. A Tami, a Renatinha representa a todo instante. Com o movimento novo, estão tipo roda gigante. Rodando, rodando, estão tipo roda gigante. Rodando, rodando, estão tipo roda gigante. A Raíza Maravilha representa toda hora, dando aquela rebolada com a cintura de mola. Com a cintura de mola. Com a cintura de mola. 4 mais 4 dá 8, mais 8, 16. Gente, a Rafaela vem ensinar pra vocês. Uma por cima da outra é o quadradinho de 16. Uma por cima da outra é o quadradinho de 16. Quadradinho, quadradinho, quadradinho de 16. Quadradinho, quadradinho, quadradinho de 16. DJ Moisés MT, o som que contagia. Viemos para inovar nas coreografias. Tem que respeitar, esse é o bonde das maravilhas. Viemos para inovar nas coreografias. Tem que respeitar, esse é o bonde das maravilhas. A Tami, a Renatinha representa a todo instante. Com o movimento novo, estão tipo roda gigante. Rodando, rodando, estão tipo roda gigante. Rodando, rodando, estão tipo roda gigante. A Raíza Maravilha representa toda hora, dando aquela rebolada com a cintura de mola. Com a cintura de mola. Com a cintura de mola. 4 mais 4 dá 8, mais 8, 16. Gente, a Rafaela vem ensinar pra vocês. Uma por cima da outra é o quadradinho de 16. Uma por cima da outra é o quadradinho de 16. Quadradinho, quadradinho, quadradinho de 16. Quadradinho, quadradinho, quadradinho de 16. Bumbum na nuca. Bumbum na nuca. Equipe Menino Malino, especial funk. É bola, empina a bunda. Desce, sobe, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola. Bumbum na nuca. Bumbum na nuca. Bumbum na nuca. Bumbum na nuca. DJ Moisés MT, o

10 MT, o som que contagia. Se liga nessa dança, é o bumbum que balança, é pra te garfo, desce, desce, desce. Pode abrir a pista, é junto com as amigas, é já tá preparado, apontou, disparou. www.girocds.com.br. Tá na Giro, é sucesso. Equipe Menino Malino, especial funk. Esse é mais um CD exclusivo do site Giro CDs. Equipe Menino Malino, especial funk. Oh, meu Deus. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatá. Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatá. Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. DJ Moisés MT, o som que contagia. Esse pai ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. E se sai ela para se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbata. Esse bumbum faz tumbatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbata. Esse bumbum faz tumbatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbata. Esse bumbum faz tumbatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbata. Esse bumbum faz tumbatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Acesse já facebook.com/DJ Moisés MP. Equipe Menino Malino, especial funk. Se sentar rebolando. Eu vou sentar e rebolando, rebolando, rebolando. Vou sentar e rebolando, rebolando, rebolando. Tava de rolê no baile e deparei com uma morena. Chamei ela no cantinho e eu disse o meu dilema. Começou o desenrolo, ela ficou de nhenhenhen. Dando papo assim pra mim, hoje eu não fico com ninguém. A tropa tá reunida, deu um papo pro MK. Agora vou te falar. Deixa de ser boa. DJ Moisés MT, o som que contagia. Vai para, vai para de dois, deixa de ser boa. Quando tá loucona, quer sentar pra tropa toda. Vai para de dois, deixa de ser boa. Quando tá loucona, quer sentar pra tropa toda. Bagulho é esse, mano. Se sentar rebolando. Eu vou sentar e rebolando, rebolando, rebolando. Vou sentar e rebolando, rebolando, rebolando. Tava de rolê no baile e deparei com uma morena. Chamei ela no cantinho e eu disse o meu dilema. Começou o desenrolo, ela ficou de nhenhenhen. Dando papo assim pra mim, hoje eu não fico com ninguém. A tropa tá reunida, deu um papo pro PMK. Agora vou te falar, eu vou ter que explanar, mulher. Vai parar de dois, deixa de ser boa. Vai parar de dois, deixa de ser boa. Quando tá loucona, quer sentar pra tropa toda. Vai parar de dois, deixa de ser boa. Quando tá loucona, quer sentar pra tropa toda. Equipe Menino Malino, especial funk. Desce, menina, esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum. Desce, menina, esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum. Desce, menina, esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum. Desce, menina, esfrega esse bumbum. Esfrega, esfrega, esfrega, ô mulher. Esfrega, esfrega, daqui. na mão, esfrega esse bumbum e com disposição. Tá todo mundo louco levantando a mão aí. Ela tá acelerada, ela só quer dançar. Ela só para agora quando o DJ foi embora. Ela tá acelerada, ela só quer dançar. Ela só para agora quando o DJ foi embora. Desce, menina, esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum. Desce, menina, esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum. Desce, menina. DJ Moisés MT, esfrega, o som que contagia. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, daquele jeito, esfrega esse bumbum com disposição. Tá todo mundo louco levantando a mão, esfrega esse bumbum e com disposição. Tá todo mundo louco levantando a mão aí. Ela tá acelerada, ela só quer dançar. Ela só para agora quando o DJ foi embora. Ela tá acelerada, ela só quer dançar. Ela só para agora quando o DJ foi embora. Desce, menina, esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum. Desce, menina, esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum. Desce, menina. Acesse, www.girocds.com.br. Tá na Giro, é sucesso. Equipe Menino Malino, especial funk. Peraí. Tá gravando? Solta essa porra, caralho. Grave que ela desce, desce, vai. Trava no grave que ela sobe, sobe, sobe, pá. É o quê? Foi o look novamente? Pesado. Ela mexe com a bunda, com a bunda, com a bunda pra lá. Ela mexe com a bunda, com a bunda, com a bunda pra lá e pra cá. Então solta o grave, solta o grave, solta o grave que ela vai. Solta o grave, solta o grave que ela vai dançar. Ela mexe com a bunda, solta essa porra, caralho. Ela mexe com a bunda, pra lá e pra cá. Então solta o grave, solta o grave, solta o grave que ela vai. Então solta o grave, solta o grave, solta o grave que ela vai dançar. Te pego de jeito, pego no cabelo, te levo pro beco, fui para pam. Te pego de jeito, pego no cabelo, te levo pro beco, foi para pam. Te pego de jeito, pego no cabelo, tá ligado, né? Ó, ó. Te pego de jeito, pego no cabelo, te levo pro beco, foi para papá. Sarra, sarra, sarra, empinando a bunda. Sarra, sarra, sarra, empinando a bunda. Sarra, sarra, sarra, empinando a bunda. Sarra, sarra, sarra, empinando a bunda. MT, o som que contagia. No grave que ela desce, desce, vai. Trava no grave que ela sobe, sobe, sobe, pá. É o quê? Foi o look novamente? Pesado. Ela mexe com a bunda, com a bunda, com a bunda pra lá. Ela mexe com a bunda, com a bunda, com a bunda pra lá e pra cá. Então solta o grave, solta o grave, solta o grave que ela vai. Solta o grave, solta o grave que ela vai dançar. Ela mexe com a bunda, solta essa porra, caralho. Ela mexe com a bunda, com a bunda, com a bunda pra lá e pra cá. Então solta o grave, solta o grave, solta o grave que ela vai. Então solta o grave, solta o grave, solta o grave que ela vai dançar. Te pego de jeito, pego no cabelo, te levo pro beco, fui para pã. Te pego de jeito, pego no cabelo, te levo pro beco, foi para pã. Te pego de jeito, pego no cabelo, tá ligado, né? Ó, ó. Te pego de jeito, pego no cabelo, te levo pro beco, foi para papá. Equipe Menino Malino, especial funk. Ai, ai, ai, ai, ai, essa novinha é profissional, ela senta gostoso demais. Equipe Menino Malino, especial funk. É o Jorginho que lança a sensação. É o Jorginho que lança a sensação. Lança a nova moda do baile pras meninas requebrar até o chão. Começar aquele mero combate, aqui mostrar que dança de verdade. Vai partir pra segunda fase, sensualização do batidão, do corpinho e violão. Pras princesinha patricinha, pras donzela de favela. Pras princesinha patricinha, pras donzela de favela. DJ Moisés MT. A patricinha dá mais rebolada, na sequência dá mais empinada. E as favelas, dança e quebra, veja os moleque louco por ela. A patricinha dá mais rebolada, na sequência dá mais empinada. E as favelas, dança e quebra, veja os moleque louco por ela. Por ela. A patricinha dá mais rebolada, mais rebolada, mais rebolada. A patricinha dá mais rebolada, mais rebolada, mais rebolada. A patricinha dá mais rebolada, mais rebolada, mais rebolada. E a de favela, dança e quebra. E a de favela, dança e quebra. E a de favela, dança e quebra. Veja os moleque doido por ela, doido por ela, doido por ela. Sensação, é o Jorginho lança. É o Jorginho que lança a sensação. Equipe Menino Malino by DJ Moisés MT. Jorginho que lança a sensação. Lança a nova moda do baile pras meninas requebrar até o chão. Começar aquele mero combate, aqui mostrar que dança de verdade. Vai partir pra segunda fase, sensualização do batidão, do corpinho e violão. Pras princesinha patricinha, pras donzela de favela. Pras princesinha patricinha, pras donzela de favela. De favela. A Patricinha dá uma rebolada, na sequência dá uma empinada. E abre o favela, dá uma fia quebra, vejo os moleque louco por ela. A Patricinha dá uma rebolada, na sequência dá uma empinada. E abre o favela, dá uma fia quebra, vejo os moleque louco por ela. A Patricinha dá uma rebolada, uma rebolada, uma rebolada. A Patricinha dá uma rebolada, uma rebolada, uma rebolada. A Patricinha dá uma rebolada, uma rebolada, uma rebolada. E abre o favela, dance, dance, dance, quebra. E as favelas, dance, dance, dance, quebra. E as favelas, dance, quebra. Seja os moleques do porra. Equipe Menino Malino, especial funk. DJ Moisés MT, o som que contagia. Ela tá passando, jogando seu charme. Empine e rebole, eles filma a passagem. Essa delícia tá sensacional. Eu fui no baile funk, vi ela sarrar no grau. Pesado, né? Pepeca nervosa no grau, você se joga. Que se lambuza, sei que tu adora. Depois tá de brinquedo. Sei que tu adora, depois faz de brinquedo. Eu sei que tu gosta. Ela tá passando, jogando seu charme. Tem que me reboler, lixo uma passagem. Essa delícia tá sensacional. Eu fui no baile funk, vi ela sarrar no carro. J. Moisés MT. Ela tá passando, jogando seu charme. Empine e rebole, eles filma a passagem. Essa delícia tá sensacional. Eu fui no baile funk, vi ela sarrar no grau. Pesado, né? Pepeca nervosa no grau, você se joga. Que se lambuza, sei que tu adora. Depois faz de brinquedo. Pepeca nervosa no grau, você se joga. Que se lambuza, sei que tu adora. Depois faz de brinquedo, eu sei que tu gosta. Ela tá passando, jogando seu charme. Tem que me reboler, lixo uma passagem. Essa delícia tá sensacional. Eu fui no baile funk, vi ela sarrar no grau. Equipe Menino Malino, especial funk. Meninas, todas meninas, aquelas que pairam o baile junto com as amigas, com as amigas. Essas são as meninas loucas de balinha que sabe dançar. Essas são as meninas loucas de balinha que vai rebolar.

oficial com site girocds.com.br. Equipe Menino Malino, especial funk. MT, o som que contagia. MT, o som que contagia. Deixa de marrar essa menina, é só porque não me provou. Ela é formada, da aula ensina. Só que onde eu sou, teu professor. Não tem nada, e só relaxa. Quando eu sente e faz massa, eu tô sedento, ela sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tentou me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver, dó de você. Tentou me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver, dó de você. Yeah. Equipe Menino Malino by DJ Moisés MT. Deixa de marrar essa menina. É só porque não me provou. Ela é formada, da aula ensina. Só que hoje eu sou seu professor. É nada, é só relaxar. Quando eu sente e faz massa, eu tô sedento, ela se tenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta, vamos ver quem aguenta. Tentou me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver. Só de você, tô me enganar, não quer mais parar, não tá louca a ver. Só de você, tô me enganar, não quer mais parar, não tá louca a ver. Acesse já facebook.com/DJ Moisés. Esse é mais um CD exclusivo do site Giro CDs. Equipe Menino Malino by DJ Moisés MT. acesse já facebook.com/DJ Moisés MT. DJ Moisés MT. Parceria oficial com o site girocds.com.br. girocds.com.br. Cada giro é sucesso. Equipe Menino Malino. DJ Moisés MT, o som que contagia. Run to the water and see. No one knows except for me. And I know time has gone. So run to the water, baby, run, run, run, run, run, run, run, run. www.radiomoisés.com.br. Run to the water, baby, run to the water. Run to the water, baby, run, run. Malino. DJ Moisés MT, o som que contagia. facebook.com/DJ Moisés MT. Equipe Menino Malino. Hey, Mr. Policeman. Acesse www.girocds.com.br. Tá na Giro, é sucesso. Equipe Menino Malino. DJ Moisés MT, o som que contagia. DJ Moisés MT. Facebook.com/DJ Moisés